Salve parceiro, o bang é o seguinte, plano já tá firmeza, já tô no apetite. Cola na quebrada, que eu te ligo a cena, entendeu rapaz? Pra nós é sem problema. Vamos enquadrar daquele jeito, mano, mete a ferramenta, catar um segurança, tranca dentro da dispensa. É carinho envenenado pro pitbull desgraçado, sem latida é um silêncio, pra nós ficar fácil. Vamos com as pistolas, colete e bala na agulha, vamos agir com calma, pra não precisar da sua. Você se esconde atrás da porta e eu fico na sequência, sem fazer barulho, tem que ter paciência. O boy abre a porta, eu meto a máquina na cara. Você cata vagabunda, registra e se prepara. Pede a senha do cofre, cata o dinheiro e sai fora. Se precisar da fuga, sua boleia tá mais hora. É facinho, mó mamão, tá tudo planejado. Depois dessa fita, vamos tá mudado. Zoar pra caralho, tem muito dólar no cofre. O boy não tem dinheiro e nós tem a Glock. Vontade não falta, é nessa sexta-feira, 10 horas eu pra sair com a 150. Fechado, combinado, é nós mesmo, vagabunda, hein, moleque. Cê tá ligado que nós tamo junto. Já entupi a 9, tô vestindo meu colete. Pego só o que toque, sobe com os capacete. Fala pro Godines, coloca a mini use, que eu já fiz o mapa, tá no meu notebook. Você desliga a câmera e arremessa a carne. Quando o pit cair, eu corto o fio do alarme. Nós se tromba lá no fundo, na porta da sala. Se não abrir na micha, estouro com o pé de cabra. Tem que ser no sapato pra ninguém se quitar. Aí Godines dá um salve quando o casal chegar. Já tô dentro do gol, com o portátil ligado, de binóculos na cena, pode ficar descansado. Segurança foi rendido, olha só a chifra, champanhe tiozão na taça de cristal da vítima. Muita calma, olha quem vem lá, farol bate, é o Clyde, acabaram de chegar. Pode crer, ganhei a cena, o portão já tá subindo, agora é tudo com nós. Boa sorte, meus queridos. Nossa. Cala a boca, vem comigo, desgraçada. Se der mais um pio, cê leva outra coronhada. Tá vendo seu marido no chão ajoelhado? É melhor colaborar pra vocês não morrer abraçado. Seu segurança tava dormindo com o coach. Meus pêsames, cuzão, matamos seu Red Nose. Pega as presilhas, amarra o pulso dele pra não gritar. Tampa a boca com o silver tape, coloca o dinheiro dentro da mochila, o colar de diamante e as pedras de safira. Vamos se jogar! Aí, primo, sujou! Qual que foi, meu querido? O verme colou, tá descendo a mil em duas barcas. Liga a moto, sai trocando que o recado fica uma traca. Aí, moleque, cê é mancada, pega minha PT, sai trocando com as duas, que é essa de se render. Vamos até o fim, que hoje é sexta-feira 13. O que cê tá fazendo? Toma aí o meu colete.